Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de 4, já vai! Já, já, já, já vai! Chorei! Puta merda! Despachem suas bagagens e até Los Angeles! Leiam as instruções do cartão à sua frente! Afivelem os cintos durante todo o trajeto! Eu comprei três, eu comprei três, vai tomar no cu geral que eu tô indo pra E3. Eu comprei três, quer ficar pra VGS, então vão se fuder vocês. Eu comprei três, filha da puta, olha só pra mim. Aqui no baixo frente sopa, a gente faz assim. Eu vou de primeira classe, vai ser show de bola. A Aero, você é mó gostosa, vai ter rally e rola. Eu comprei três, porra. Tô comendo skinny e voltando com Dolly. Já é tanto com açúcar que eu vou ficar de porre. Spoiler de Game of Thrones, o morre. Se fuder com essas porras de calçada da fama, eu quero é jogos. Pau no cu do Mickey da Disney, não vou pra SeaWorld. Vim aqui pra E3, tenho dinheiro pra caralho e volto aqui outra vez. Tem conferências, tem. Tem jogos novos, tem. E a gostosa da IGN tá aqui também. E eu batendo um smash com o Conde da Nintendo. Já isolei o Iwata e o Red tá sendo. Puta que pariu, a porra é séria. Se fuder que eu tô na E3, filha da puta. Filha da puta. Tomar no cu que eu tô na E3, filha da puta. Filha da puta. E o Kojima é o maior filha da puta. Filha da puta. Não quis falar comigo esse filha da puta. Puta. Meu irmão, pode vir geral. Em geral. Eu tô esculachando o demo do mortal. Do mortal. O metal vir assim, eu vou te dizer. Meu pau ficou duro. E eu juro que eu não sei porquê. Sempre nessa vida eu sonhei que iria pra E3 tipo rei. Eu gosto de jogos e de diversão. Eu jamais me esquecerei de tudo que eu vi e já joguei. Meu pau ficou duro, porque eu não sei. Eu comprei três, vai tomar no cu geral que eu tô indo pra E3. Eu comprei três, Tá tendo. Porra, a cornetinha de destruição. Já é. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. Não deu tempo de ter jet lag, meu corpo está pronto. E tem a Rebeca de Yoshida com o Gustavo 34. Sociopata de... Isso. E aqui com a gente a... Morrendo de inveja do Ilapso, que foi pra E3, realizou o sonho de todos os gamers brasileiros. Os gamers? Bora! Todos os gamers. Olha, vou falar uma parada, a Comic Con é muito melhor. Olha! E é isso aí, nessa semana foda-se! Tudo isso muito mais. Foda-se! Depois do e-mail. Foda-se os e-mails também! My body is... Meu corpo está pronto pra 3S. Tá ótimo, vambora. Mas agora eu tô usando o som do notebook. Foda-se, tá melhor. Então tá bom. Vambora. Vambora. Tá gravando, Rebeca? Tá. Take 2. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Meu. Leitura de e-mails do Baixo Preto Soco. Eu gosto de jogos 173 com piadas repetidas, porque não gravou da primeira vez ontem. Dormimos, acordamos. É, muito barulho aí, Wesley? Pô, eu tô longe de Itaquera, cara. Então tá sossegado. Caralho, que filho da puta, né, cara? O cara vai ter a estreia na Copa do lado de casa e foge, tá ligado? Parece eu no Pan-Americano que fui pra São Paulo. Eu fugi mesmo. Saí correndo de lá. Ah, cara, eu tô a 1 quilômetro, menos, na verdade, a 500 metros daqui de casa, o FIFA Fan Fest da praia, e tá uma zona do caralho, mas tá, o Tinder tá excelente, cara, nunca esteve tão bom. Puta que pariu! Vamos então pra leitura de e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ah, sobre o nosso último episódio de Magic, pra dar uma renovada aí no fluxo, eu vou ler o primeiro e-mail e o Wesley tinha lido da primeira vez. Fala, galera do Baixo Preto Soco, meu nick de CS na época de um moleque era Snake Bolts, Snake Underline Bolts, e eu estou mandando este e-mail mesmo depois do Daigo Elícia ter me chamado de retardado por confundir Metal Hero com Sentai. Foda-se, Daigo. Daigo Elícia. As piadas tem que ser sempre. Na minha empreitada, que já dura quase 7 anos, de tentar me formar como engenheiro eletricista, o jogo de magia foi vital. Tudo começou no longínquo. Caralho! Longínquo! No longínquo ano de 2009, quando um dos meus calouros falou: olha, descobri esse jogo de cartas que parece bacana. É, eu jogava isso, respondi. Ainda tem minhas cartas. E assim reunimos um pequeno núcleo que jogava Magic na faculdade. É legal que ele manda um e-mail literário, né? Ei, eu jogava isso, respondi. Ainda tenho minhas cartas. Seria engraçado se você não tivesse dito isso ontem. Droga, cara, ficou muito triste. E logo mais pessoas foram entrando nas outras engenharias. Computação, biologia, veterinária. E a coisa cresceu bastante e de repente éramos dezenas de pessoas jogando Magic por todos os cantos. É claro que isso irritou as pessoas normais, entre aspas, que não hesitam em fazer deboche do que não entendem e acabamos... Não hesitam com X. Enfim, não exitam. Não exitam. Os virgões da computação foram como eles passaram a ser conhecidos. E até hoje a galera do Magic adora rir desse nome. Pena que a coisa começou a sair do controle. As pessoas começaram a fazer campeonatos e gastar fortunas em seus decks. Jogar Magic deixou de ser divertido. E depois de tanto matar aula pra jogar Magic, eu perdi alguns semestres, então preferi vender a minha coleção a um preço de banana, R$200, e parei de frequentar um pouco o nosso cantinho no Magic. Hoje uma galera se formou, outra desistiu de seus cursos e mudou de faculdade, etc. E da galera do Magic não sobrou quase ninguém. E mesmo indo mais às aulas e com notas um pouco melhores, nada paga os bons amigos e os momentos inesquecíveis que a galera teve jogando esse joguinho de cartas. Desculpem o longo e-mail. Um abraço. E aí? Tudo bem? Um abraço. É, se forma aí, cara. Se forma aí. Para de jogar Magic mesmo, faz bem. Se forma aí. É. Depois você joga Magic. Ou não, porque gasta muito dinheiro. Snake Bolt. É verdade. Snake Underline Bolt. Gostei. Gostou, né? Wesley, por favor, segundo e-mail. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pela madrugada. Socadores das internets. Finalmente deixei de preguiça para enviar um e-mail para vocês. Enfim, queria dizer que vocês fazem um trabalho excelente na execução deste podcast. Ótimo cast sobre Magic. Estava no aguardo desse cast, junto com o Sepetão, já que precisava de um impulso para interessar-me mais no mundo dos Planeswalkers. Graças ao mesmo, já comecei a falar com uns amigos meus que jogam para me auxiliar e darem dicas de como jogar em muitas coisas. Bem, continue com essa força de instigar os ouvintes a começar a conhecer e expandir mais seus conhecimentos sobre jogos e tantos os joguinhos jogos, e suas loucuras nos casts. Jogos e diversão. Baixofrentesoco.com. Hey, vai. Loucuras nos casts nos tragam cada dia mais diversão. Abraços. Sem mais delongas, Rebeca, o último e-mail. Fala, galera do Baixo Frente. Desculpa, é muito chato fazer isso de novo. É, relaxa. É. Perdeu o flow. Perdeu. Fala, galera do Baixo Frente Soco. Aqui é o Dirt Bolado, que deve ser fã de Dirt of Cerberus, né? Por esse nick. Sim. Mais uma vez passando pra dar a minha opinião de merda sobre o podcast. Tudo junto, o podcast. Sobre o podcast. Nunca fui de jogar nenhum TCG. TCG é o quê mesmo que eu esqueci? É, cara, de novo, Trace. Eu acredito que ela esqueceu mesmo, cara. A Rebeca aprende uma sigla nova por episódio agora. É verdade. Mas o único que... Trade Card Game, né? Isso. Trade Card Game, gente. Trading Card. Puta que pariu. Trading Card Game, porra. Tá, mas o único que brinquei foi um pouco mais foi o Yu-Gi-Oh!, pois estava na febre. Quanto ao Magic, eu tive conhecimento através dos meus amigos que me mostraram e falaram, olha, olha aí, você vai gostar. Achei uma merda. Cara, peraí, só uma parada. Cara, o Neymar tá usando calça de rapper. Não, aonde? Tá com metade da cueca aparecendo? Como assim? Cara? Nossa, cara. Gente. Entraram pra aquecer no campo agora. Puta caralho, esse moleque, cara. Ele pega a filha do seu Thelmo, meu marceneiro. Cadê a Bruninha, cara? Aí, ó. Pariu. Mas vai lá. Tá bom, né? Olha aí. Fogos. Não, então, aí os meus amigos falaram, olha aí, você vai gostar, achei uma merda. Não vejo o porquê de gastar tanto dinheiro em cartinhas só pra ser o mais nerd que o coleguinha. Sim. Sim. Entretanto, teve um detalhe em particular que eu achei muito bacana e me interessou muito. A arte, que sem dúvida é uma das melhores, é verdade. A gente estava comentando ontem, eu e o Crusher, que a gente também gosta e que a gente colecionava cartinhas só pela arte, né, Crusher? Pois é. Pois é. Mas ficou sem graça agora que a gente já falou isso. Sem graça. Perdeu o abraço. Enfim, né? Principalmente a do deck preto, que o Dird gosta, que é da Liliana Rules. Isso, Liliana é a Planeswalker. Ah, tá. E PS, um PS dedicado a mim, ó que beleza. Rebeca, a sua voz é a coisa mais linda de se escutar nesse mundo. Obrigada. Mas a Rebeca tem voz de criança, porém tem gente que gosta de voz de criança. Pois é. Aí ele pediu pra eu gravar um toque de celular pra ele. Aí eu falei que ele poderia me mandar a mensagem que ele quisesse, que eu gravaria. Mas hoje, no dia seguinte, eu me arrependo de ter falado isso, porque pode ser que ele me mande putaria. E eu não vou gravar se ele me mandar putaria. Você não vai gravar, enfim, é isso. Agora já tá avisado isso. Tá? Eu não vou gravar mais nada. Desistir. Não. Ah, você não vai gravar mais nada? Não, tô perguntando pra você. Não. A voz é dela, eu acho válido, se você quiser gravar. Não, eu vou gravar. Manda o que você quiser. Dird, manda o que você, a mensagem que você quer que eu grave pra você. Se for putaria, eu vou passar pro Ilapso gravar, tá bom? Tá bom, acho justo. Agora aqui, ó, o momento mágico que a gente pode mudar, porque não precisa fazer as mesmas. Perguntas! João Eduardo Moreira, se eu tenho 14 centímetros, eu sou atrofiado? Não, acho que você está na média. Então, ontem a gente estava falando que talvez 14 seja pouco, mas vocês falaram que eu estava errado. Não. A média diminuiu. É. Vamos ver aqui, ó. Não, é isso mesmo. Pesquisas indicam que o tamanho médio de pênis no Brasil é 14 centímetros. Então não tô. Então tá tudo bem. Eu achava um monstro, porra. Que droga. Aqui, ó. Nos países onde há predominância da raça branca, pênis que tem entre 12 e 18 são considerados médios. 18 é médio. Olha aí. Oh. Toma essa aí, aqui. Fica se gabando aí, ó. Lupe pode. Lupe tem 20. Meu Deus. Ele falou. Eu confio nele. Pra que eu vou duvidar? Aqui, o próxima pergunta é o seguinte. A Elma Chips devia lançar o sabor Green Fandango? Não. Não, cara, eu acho que é a hora, hein? É a hora. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Por que perder essa oportunidade? Sim. Não. O Cassius pergunta, e lá, você jogou alguma coisa impressionante na E3? Não. Arnaldo Júnior, Senhor da Eternidade e Mestre Splinter são a mesma pessoa? São. São. Tinha inimigo e Babs também? Também. Também. Tá. O que mostra que só eu tenho personalidade no Baixo Vento Sul. O que tem mais fanboys da torcida? E3 ou Copa do Mundo? Final Fantasy. Boa resposta. É a boa resposta. Se um vampiro morde um zumbi, ele vira um zumbiro? Essa ainda continua engraçada, cara. Eu gostei, engraçada. Continua. Porque eu prefiro que ele vire um vambi. E se você pedir pra pra alguém que fala espanhol da Espanha, ler vambi, eles vão falar bambi. Aqui, ó. Limpar a bunda com a mão esquerda ou direita? Pô, cara, eu sou destro, tem que ser com a direita. Ou você pode ser muito ninja e tentar limpar com o pé. Entendi. Já pensou? Não, realmente. Léo Sanches, o que vocês pensam sobre as relações afetivas entre fantasmas e lenhadores? Acho válido. Cara, difícil, né? Porque não, é difícil ter contato, né? É verdade. Complicado. Mas a imaginação resolve. Megaron Xavier. Peps, sei que você desenha. Quais são suas maiores referências artísticas? PS. Ah, beijo pro Megaron. Ser de jogos. E você respondeu ontem que foi o... Falei que era o Shinkiro, que é o artista clássico da SNK, né? Que é muito foda. Eu gosto geralmente de artistas que tem um traço meio mangá, meio realista. Então, de games eu gosto do Shinkiro. Gosto do cara que faz os concepts de Valkyrie Profile, que eu sempre esqueço o nome dele. Gosto da Ayami Kojima, que faz aquelas ilustrações bem góticas de Castlevania. Então, de games seria esses. Ele falou que podia falar não games, né? Mas aí... De não games, não, vou citar um de não games. O Takehiko Inoue, que faz Slendunk, Vagabond. Amo a arte do Takehiko Inoue, porque é bem esse estilo, meio mangá, meio realista. E só, por enquanto só. Justo. Favor, dissertar sobre a qualidade das obras de Romero Brito, só pra xingar. Não. Cara, o Eiichiro Oda, do One Piece, ele tá zoando o Romero Brito atualmente, né? Tem uma personagem lá que a fruta dela, ela transforma as coisas em obras de arte. Só que ele desenha umas paradas muito toscas, ele tá desenhando no traço do Romero Brito. Então a Nami, quando a mulher dá esse ataque nela, fica tipo uma pintura do Romero Brito, assim, com aquele nariz cortando a cara inteira. Todos os personagens ficam assim, né? E ele tá meio que dando essa zoada aí. Ninguém gosta do Romero Brito, cara. Acho que nem Pedro. Eu não tenho nada contra ele, não. É. Bom, o Carecucho pede pra que você dê parabéns atrasado a ele, Rebeca. Parabéns atrasado, Dan. Beijo pra você. Rola um stream de jogo em site de cam porn de travesti? Rola? Rola. Deve rolar. Tem que rolar. Rola em todos os sentidos da palavra. Algum conselho pra dar pro eunuco? Wesley, volta em casa e pergunta ao seu gato se ele tem algum conselho pra dar pra um colega eunuco. Eu respondo no próximo, então. O Goku pergunta: Nini tem um bumbum goloso? Sim, tem. Tem. Tem. E o Goku sabe muito bem disso. Sabe mesmo. Tá perguntando por quê? Tá perguntando de boboca. Tá perguntando porque tá lá com o joelho espolado na cama, sem poder levantar. Half-Life 3 ou Brasil Hexa? Eu acho que tá mais fácil o Brasil ser Hexa. Também acho. Half-Life 3 não vai rolar, né? É verdade. Por que o Dan do Street Fighter é zoado por todos, se ele é o melhor personagem? Boa pergunta. Cara, puta, é muito maneiro. Realmente é muito maneiro. Ele é muito maneiro. E Rebeca, tinha uma pergunta aí que você queria ver qual era mesmo? Ah, é a do Léo Sanches, que ele perguntou. Não, leia pra mim que eu não lembro. Ele perguntou sobre peitinhos. Cara, achei aqui, ó. O que são essas. Léo Sanches, tá? O que são essas coisas chamadas peitinhos? Eu vejo, mas não compreendo. Então, aí eu queria falar que a pessoa certa pra você elucidar essa sua questão existencial é um filósofo do nosso grupo, chamado Saci de Patinete, ou o outro grande filósofo do nosso grupo, Senhor da Eternidade. Cara, então, você pode soltar lá uma pergunta no grupo que eles vão responder muito bem pra você. O Senhor da Eternidade até conhece peitos, ele deve ter tocado algum já, mas o Saci talvez. Será que já? Não sei, hein? Não sei, mas pelo menos teorias eu sei que ele tem. Teorias ele tem. Teorias ele tem. Essas perguntas foram feitas no grupo do Baixo Frente Soco, que é o facebook.com/groups/baixofrentesoco, que é o melhor lugar para se estar na internet. Cara, se você não tá lá, se você não está lá, cara, pole. Cara. Melhor lugar, com certeza. Cara. Esse é o melhor lugar da internet. Eu coloquei uma foto lá do Iwata e do Redfield Ame e o Miyamoto jogando tênis no Wii. E falei, vamos ver quantos comentários vai dar isso aqui. E fui dormir. 430 comentários. Entre eles, muitas cans de travesti. E um clipe de uma banda japonesa fazendo um clipe da música com as garotas peladas. Você viu isso? Eu acho que isso é um cover da banda, na verdade. Do Morning Musume, se não me engano. Vê com a Tatiana depois se procede isso. Porque eu sei que no Japão rola dessas paradas de ter cover meio erótico assim dessas bandas de menina. E esse caso deve ter sido um deles. Mas tá aí, o grupo do Baixo Frente Soco. É o lugar. É um lugar que você aprende de tudo, de jogos, sobre a vida, sobre de putaria. É uma putaria família, é uma putaria respeitosa. Depois daquele incidente no começo do ano, nenhuma garota mais ficou boa. Vai ver elas pararam de acessar também. Não. Pode ser. Podem ter parado de acessar, só com a Rebeca e a Lilith e a Debs lá também. Bom, mas enfim, é isso, né? É isso. Mas algo mais, fiquem com o nosso programa sobre a E3. Nós vamos ficar aqui com o Brasil e Croácia, com essa equipe fantástica. Na Globo estão Galvão Bueno, Ronaldo, Casagrande e Arnaldo. E até a próxima. Até a próxima, senhores. Diga tchau, Nini. Tchau, Nini. Diga tchau, Rebeca. Tchau, Rebeca. Tchau, Ilapso. E até. Beijo. Até, beijo. Abraço. Abraço. Sorriso. Só gravou, né? Gravou. Vou dar stop agora. Diversão na vez. O que quer dizer três mesmo? Electronic, Entertainment... Exposição... Foda-se também, foda-se. Exposição do Entretenimento Eletrônico. 2014 tá sendo um ano, tá um ano. Aí, porra, olha aí a Copa começando, meu irmão. tá tendo Copa, entendeu? A Copa acabou que teve, né? Tá sendo... Cara, olha só, até faltam duas horas pra afirmar que tá tendo a Copa, mas... mas eu acho que vai rolar. Acho que vai rolar. Porque na hora que vocês estão ouvindo, tá sendo, dependendo de quando vocês ouviram, já foi, né? Mas pra gente vai ser. Vai ser. Mas 2014 está sendo um ano sensacional e cheio de revelações bizarras. Por exemplo, Nidney Mil acabou a faculdade. Isso é uma coisa que quebra barreiras. Termina pontos milestone. É, tipo, daqui pra frente é antes e depois da formatura, tá ligado? Apesar de não ter tido formatura ainda, mas... Como deu sei? Pra entender. Deu pra entender. E a E3 2014 não pôde ser diferente. Foi a E3 mais polêmica e sinistra de todos os tempos. Eu nunca vi tanta informação foda, aralho, desde a última vez que a Nintendo anunciou o Wii, todo mundo achou que o Wii ia ser a mudança de paradigma. Então, a gente tem que pensar que, como a E3 teve tantas revelações bombásticas e bizarras, a gente seria impossível, principalmente nós três, compilar tudo o que aconteceu. Então, nós pegamos os pontos mais importantes que foram assim: Holy shit! Cara, as maiores revelações bombásticas dessa feira, os maiores apelos aos fanboys. Cara, eu nunca vi tanta coisa surpreendente, tanta coisa que o nego esperava, tanta promessa de anos sendo atendida, entendeu? Sim. Então... Nesse caso, anos é o plural de anos. Exatamente. Anos é o plural de... Então vamos lá, vamos começar. Letra A. A primeira tranquila, né? Assim, acho que era uma coisa que as pessoas vinham vindo já há muitos anos. E a gente tem falado isso, né? Pelo ser humano de quem se trata esta pessoa, né? Uma pessoa claramente frustrada com a carreira que seguiu. E então não é de muito surpreender que o nosso querido Hideo Kojima tenha dito que ele finalmente vai parar de fazer videogame e vai fazer o que ele realmente sempre quis fazer na vida dele, que é fazer cinema nessa porra, esse filho da puta, né? Pois é, finalmente ele cedeu, né, ao seu desejo interno, que desde que ele nasceu ele queria ser um diretor de cinema, mas infelizmente ele ainda não tinha tido oportunidade. E agora, depois da fama e depois de todo o dinheiro que ele conseguiu juntar com o Metal Gear, ele finalmente vai ser um diretor de cinema. Ele conseguiu a coisa mais importante pra indústria do cinema, que é a polêmica. Tipo, Almodóvar é o peru polêmico da telinha. E todo mundo fala, Almodóvar. Pois é. E esse cara assim, já conseguiu um bom contrato. Falou em peru, a galera da Não, deixa engraçado. Parece um Pokémon. Almodóvar. Conseguiu um contrato bom com a Sony, né? Empresa japonesa. Então, realmente, acho que era uma coisa até razoável. A gente sabe que já trocava amores com a Sony há muito tempo. E assim, isso explica também porque o Kiefer Sutherland aparecendo aí já no Metal Gear. É um cara aí que ele já pegou pra criar. E provavelmente essa adaptação de Metal Gear pra cinema que ele deve fazer aí, como, sei lá, terceiro filme dele, da vida, das ideias aí, deve ter o Kiefer Sutherland aparecendo como Snake ou como Big Boss. Eu acho caracterizada aí, mas acho que rola. Ele tá fazendo um projeto secreto, né? Ele ainda não falou sobre o que vai ser o filme, mas eu imagino que ele vá finalmente fazer a minha amada adaptação de Snatcher, que eu queria que fosse um remake, mas eu acho que vai ser filme, porque ele tá há muitos anos falando de um Project Ogre, que ele tava trabalhando e ninguém sabe o que era, e tinha algumas especulações, assim, por certas pistas, que seria Snatcher, e inclusive o Kojima é mega fã do Blade Runner, né, que foi uma grande inspiração pro plot do Snatcher. Sim. Então eu acho que ele vai finalmente fazer um filme de Snatcher. E digo mais, o Kojima tem umas coisas loucas, tipo, sei lá, Tim Burton, então vai, eu acho que o Kiefer Sutherland vai ser o Johnny Depp do... É plausível. O Johnny Depp dele, né, o Leonardo DiCaprio do Scorsese da vida, né? Acho que sim, acho que é uma boa, assim, pode ser que salve a carreira do Kiefer Sutherland, que realmente, assim, já é o cara que faz o Jack Bauer, não é nada muito além disso. Então temos que esperar. E tem no que se basear, né, porque, de fato, o Snatcher é muito baseado no Blade Runner, assim, aquelas tomadas da cidade, completamente uma mistura de Blade Runner com, sei lá, Caxias de noite. E acho que vai ficar legal, assim, acho que é um cara que vai se dar bem, eu acho que ele vai se dar bem, porque é uma parada que ele gosta mesmo e ele tá indo por um caminho bom. Ele já deu a contribuição dele com a indústria de videogame. Eu acho que ele vai trazer o diferencial de filmes de jogos no cinema, tá ligado? Acho que pode ser a pessoa que vá fazer... Finalmente vá ser acertar, não, né? Exatamente. Ele já e faz. O Kiefer, outra coisa que eu lembrei também, porque o protagonista do Snatcher, o Gillian Seed, ele é um detetive, né? Então, o Kiefer Sutherland, ele já tem uma experiência como detetive. Ele só tem experiência como detetive. Olha só, não, peraí, acho que não, Rebeca, porque o Jack Bauer era tudo menos detetive, cara. Ele é pé na porta. Do it now! É uma verdade. Não é um agente muito secreto, não. Não é, cara. É agente federal, secreto. É. Sou seu pai digital, Rebeca Lhoti, Negão Gostoso 84. Por favor, nos diga qual é o próximo furo de reportagem da E3 2014, a E3 que entrou para a história. Então, gente, um personagem super amado pelos fanboys, né, que agora teve essa polêmica com ele, o Death Stare, mas a Nintendo anunciou que vai dar uma afastada no Luigi por tempo indeterminado. Eu acho justo. Eu assim, acho. Eu fico com pena. Assim, falando assim, parece que é uma coisa assim, ó, meu Deus, nunca mais teremos um Luigi, né? Realmente, o Luigi ficou muito associado a esse ano da Nintendo, que foi um ano muito ruim economicamente. E as piadas são óbvias, né? Ano do Luigi na Nintendo, pior ano da Nintendo, assim. Então é um esquema de preservação do personagem, muito mais concordo. Do que outra coisa. E eu ainda acho que a Nintendo sempre foi uma empresa que zelou muito pela popularidade, pela fama que ela tem na internet, por exemplo. Ela fica bloqueando Twitch, essas coisas. E o Luigi virou um meme chato já na internet. Sim, até deu uma renovada aí com o Olhar da Morte, o pessoal começou a ver esse Luigi badass aí. Mas, enfim, até quando vai durar isso, a gente não sabe. Então, de fato, ele vai estar no Mario Kart 8, ele vai aparecer no... Ele tá aí no Super Luigi U aí do Wii U. Saiu o jogo dele pra 3DS recentemente. E, mais do que qualquer outra coisa, a Nintendo vai desviar o foco dele pra jogar nos outros. Tanto que isso. Vai ter o jogo do Yoshi e do Toad aí. Curiosidade. Então, realmente. Alguém o Luigi vai ficar aí um viu alguma cena do Luigi no Smash Brothers? Não teve. Pois é. Não teve. Sabe por quê? É assim, eu desconfio que a Nintendo tá com medo do Luigi ficar meio saturado, assim, do público, sabe? Mas olha só, já confirmaram que não vai ter o Luigi Smash Bros. Que é isso? Não vai ter. Então, rest in peace, my friend. Você volta em breve, se Deus quiser. Oh. Assim, Luigi, meu coração é com você. Cara. Também. Eu sempre fui player 2, meu coração. Mário Verde, a gente vai sentir. Mário Verde. Pra terminar esse bloco aqui, surpreendente, a gente queria deixar claro uma coisa que também a gente falou muito, né? Watch Dogs, um jogo muito esperado esse ano, hype criado, assim, insuportável. A gente já sabe que um jogo que cria um hype muito grande acaba levando muita crítica, porque é esperado que seja um jogo perfeito. E o Watch Dogs sofreu muito com seus gráficos. A Ubisoft viu isso e anunciou nessa E3 a versão remasterizada, digamos, que já tem gente chamando na internet de HD Remix, de Watch Dogs. Então, Ilapso, você que jogou o cão de vigia, guarda? Cão vigia, cão de guarda. Defina, acha isso uma boa medida? É necessário, né? Os gráficos estavam realmente muito abaixo do que eles prometeram naquela E3 de 2012. Teoricamente, aqueles gráficos eram rodando uma configuração ultra de um PC de 2012. Uhum. Então, nada mais razoável que agora, quase 2 anos depois, tivéssemos gráficos ainda melhores do que aquilo e não tivemos. Muito se diz aí que, na verdade, eles fizeram essa versão meio que as peças pra não atrasar ainda mais e pra não passar mais uma E3 sem lançar Watch Dogs, eu acho plausível. Mas que vão lançar um patch de correção pra todas as plataformas, pelo menos as de nova geração, que vai melhorar os gráficos. E aí, nesse momento, passou o helicóptero da polícia militar aqui em cima de casa. Pra... gritando assim: vai ter Copa sim, filha da vai puta! Vai ter Copa sim, FIFA Contest, tá rolando já ali na praia. E esse patch vem aí pra fazer correções gráficas, né? E algumas correções também de algumas melhorias de jogabilidade, segundo a Ubisoft, a coisa do carro que sobe escada como se fosse rampa, entre outras coisas. Então aí vai tirar o Watch Dogs do nível de GTA 4. E colocar no nível de um GTA V, como o pessoal tem comparado. Bom, vamos ver o que vai acontecer nessa festinha. Alguma consideração, Rebeca? Não, porque eu ainda não joguei Watch Dogs, infelizmente. Eu tava bastante no hype antes dele sair, porque eu gosto de coisas sci-fi, cyberpunk, uhum. Mas aí eu acabei não jogando. Eu não sei se eu quero jogar agora, depois das coisas que eu li. Uma coisa que a galera tava falando muito lá em Los Angeles era se o Watch Dogs ia sobreviver ao hype. Se ia chegar essa E3 agora, eles iam conseguir desviar o foco disso. Realmente a Ubisoft não falou nada de Watch Dogs, obviamente. Jogou lá o foco pra outras coisas, pra Assassin's Creed, o jogo do que se passa no Brasil, entre outras coisas, e escapou disso. Mas realmente, assim, era uma coisa que por fora ali, o pessoal da imprensa realmente não tinha como não comentar, como Watch Dogs foi bastante aquém do que foi prometido. É porque ele parecia que ia se focar bastante na parte do hackeamento, né, e de... Até faz isso, mas assim... Mas não é tanto, né? Não é. É até é o suficiente. suficiente. Mas enfim, deixa pra lá. Chega. Ah, então... quando eu jogar, eu falo mais. Sim. Vamos continuar que a chuva tá sinistra. Esse é só o começo. Vamos lá, já que eu terminei esse bloco, começa outro que nem Disco Ninja, né? Porra! Em uma coletiva de imprensa paralela, a Sony revelou que a maior dificuldade na produção do jogo mais aguardado entre todos os fanboys que existe na internet, também conhecido como The Last Guardian, era transmitir todo o apelo emocional do jogo. Por isso, como é que se fala o nome desse filho da puta? Fumito Ueda convidou o David Cage para entrar no projeto como produtor consultor. Uma de suas primeiras observações foi que o garotinho não tinha polígonos suficientes pra expressar sentimentos. Cara, esse cara é muito chato, cara. Então, gente, o David Cage, né, como cara, todo mundo sabe, ele tem essa cruzada pelos polígonos. Chato. Em busca do polígono perfeito. Em busca do polígono perfeito, né, ele acha que a qualidade da emoção que o personagem transmite depende totalmente do realismo das expressões faciais no rosto dele. Cara, tipo um adolescente pega um jogo hoje e fala, né, oh my god, them graphics! Uau! Você pode ver, na época do PS2, o que nego falava da porra do Shadow of the Colossus? Oh my god, them graphics and the Colossus! Então... Oh my god! Hoje em dia tá muito mais difícil de causar essa surpresa. Você vê o Watch Dogs aí tendo que fazer HD Remix pra poder... Pois é. Ter que parar. Então, acho... É, assim, não que ele despreze os jogos mais estilizados, mas o David Cage acredita que quanto mais realista, mais fácil ou mais convincente você... o personagem é pra transmitir os sentimentos, né? Jogar então, como uma bomba nuclear no Uncanny Valley, tá ligado? Exatamente. É, eu tava nessa David Cage e a cruzada para transpor o Uncanny Valley. Essa coletiva foi lá dentro do Los Angeles Convention Center. Você tava lá, né, Pibs? Eu tava nessa aí. Quer dizer, eu tava mais ou menos, né? Eu tava mais interessado em ver outras coisas, mas eu passei nessa merda aí. Tava lá no Tinder na hora, né? Eu tava lá no Tinder na hora. Tinder é lei. O lance é o seguinte, cara. Esse negócio já tá atrasado pra caralho, assim. E era um jogo que ia sair pra PlayStation 3. Eles anunciaram pela primeira vez em 2010 ou 11, se não me engano. Não foi pra PlayStation 2? Eu acho que foi 2009 até. PlayStation 3 já. Tem. Já tem muito tempo PlayStation 2, cara. Parece que não, mas já tem muito tempo. E atrasou, etc. Pronto. Virou a geração, não saiu o jogo. Então agora a exigência gráfica realmente é muito absurdamente elevada. Não vai dar pra fazer um jogo com gráfico um pouco melhor que o Shadow of the Colossus e Oh My God Graphics. Não vai rolar. Então, acho que foi uma saída razoável deles de pegar o David Cage, que é um cara que tá fechado já mesmo com a Sony, né? Só lança jogo pra PlayStation, e enfiar ele nesse projeto. E aí ver se ele não faz mais nada além disso. Por quê? Porque a Quantic Dream, depois do esse Beyond Two Souls aí, né? Muita zoeira. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que sai. É. Vai ser consultor lá também, não vai meter EB dele. É, tipo, vai ser meio que o papel que o Kojima teve no Castlevania Lords of Shadows, sabe? Só um produtor supervisor. Só botar o nome pra vender mais, sabe como é? Não, mas ele vai dar uns conselhos. Ele vai dar umas dicas, como essa do garotinho, porque o garotinho, se vocês repararem, o molequinho do The Last Guardian, ele é meio em cel shading, assim, sabe? Ele é mais estilizado. E o resto do mundo e o Toriko, que é aquela águia, raposa, galinha, etc., eles são bem mais realistas. Então ele achou que essa quebra entre o menininho ser cartunizado e o resto não, tava atrapalhando. Então uma das dicas que ele deu foi de fazer o menininho mais realista. O Link Wind Waker no mundo do Twilight Princess. Isso, exatamente. Boa comparação. Vamos ver, né? Vamos ver se finalmente o jogo sai depois dessa odisseia toda. Ultra Street Fighter 4 já saiu, já tá lançamento aí. E a Capcom já lançou o jogo com o DLC. Sensacional. Enfim, eu acho válido. Mas sabe o que é sensacional? É que o jogo em disco não saiu ainda. Você só tem oportunidade de fazer... Só tem DLC... Digital Upgrade. O jogo já é DLC. Ele é um DU. Ele, na verdade, é um DLC. E não tem jogo em disco ainda. E já saiu com o DLC, né? Tá vendo os personagens em DLC do jogo novo antes de lançar o jogo. Assim ninguém reclama do conteúdo tá no disco, né? Não tem disco ainda mesmo. Exato. Então, eu achei genial. Eu também achei, cara. Sério, eu fico reclamando, ah, não, você tá vendendo coisa que já tá no disco. Tá bom, então tô vendendo coisa e não existe nem disco. E aí, vai reclamar do quê, filha da puta? Muito bom, cara, eles são muito bons. A Capcom, ela tá com umas estratégias de mercado bem boas, assim. Eu achei bem espertas. O que eu achei melhor nessa coisa dos DLCs é que o DLC tá à venda, mas você não sabe qual é o personagem ainda. É. Então tá. Tem lá, New Character 1, New Character 2, New Character 3 e New Character 4. New Character 3? Não sei quem são, tá ligado? Os quatro personagens novos. Eu quero que seja o ouro, entendeu? Eu acho que deve ser galera do Street 3 mesmo. Eu quero que seja a Helena. Já tem a Helena. Ah, tá. Ela já tá no Ultra Baunilha. Ah, tá. É. Tô sabendo muito, hein? Eu vi que vem o Hagar por aí, mas eu acho que é meio praticamente impossível. O Hagar ali já tá no... Podia vir alguém de Darkstalkers. Eu acho muito válido vir o Hagar, porque o Hagar já tá pronto e eles gostam de pegar coisa que já tá pronta, né? Mas o Hagar era do Marvel 3, cara, e aí vai ficar muito... Dá pra dar uma mexidinha nele e piu, piu, piu, tá ligado? Não, mas... Podia botar a Regina do Dino Crisis. A Regina? Não, mas ela já tá no... Vai estar no Dead Rising, né? No Super Ultra Dead Rising 3 HD Remix EX Plus Alpha Hyper Dash. Muito bom. Mas o Dead Rising é só skin, não é a personagem em si. Pô, é que nem no... Acaba que fica sendo a personagem em si, né? Pô, igual no Dino Crisis, que era a skin da Jill, né? É, sim, é verdade. Eles podem colocar alguém de Resident Evil aí no universo de... É, sei lá, foda-se. Uma boa também. Resident Evil, eles não falaram muita coisa também, né? Vai ter só o filme novo aí do Ebola agora. Rebeca, você gostou de Journey? Preciso nem falar, né? Você gostou de Flower? Sim. Você gostou daquele outro jogo dos protozoários que eu nunca lembro o nome? São espermas. Flow. Então, tem novidade aí. De novo, Chen anunciou um novo jogo, galera. Ele fez também uma conferência menor. Conferência não, ele fez uma coletiva de imprensa menor, né? Pilatos tava lá? Na do Abzu eu tava. Oh. Eu fui agradecer esse cara, porque ele é bibliografia da minha dissertação de mestrado. Tem dois ou três textos dele lá. Você mandou meu beijo pra ele? Não sabia. Esqueceu, que você, né? Não sabia que você. Não lembrava. O Pilatos tinha falado. Hey man, Rebecca just sent you a beijo. Beijo. Então eu vou mandar um beijo pra ele. Mas enfim, aí ele, porque como o jogo dele ainda tá num estágio bem inicial, né, ele não quis colocar na conferência maior da Sony, então ele fez só uma conferência, uma coletiva de imprensa, e explicou qual era o conceito do novo jogo dele, né, que é o... Qual é, Pedrinhos? Water. Aqua. É Abzu o nome, porra. Eu acho genial esses nomes, cara. É tipo Journey, Flower, Water, Penis, qualquer coisa que ele... É bem pontual, tá ligado? É. Assim, apesar do nome ser em sumério, tá escrito Water no subtítulo mesmo, que americano. Sim, não sabe ler. É. E, cara, vai ser o melhor jogo dele até agora. Cara, o conceito é muito lindo. Vai ser uma mistura de Journey e Flow, tá ligado? Isso. Porque, tipo, é uma jornada de uma gota d'água. E o que uma gota d'água faz é fluir. Então, cara, é muito poético isso. Pensa bem, você ser uma gota de água. E aí ele vai fazer você experienciar todo o ciclo hidrológico, desde a água evaporando na terra e subindo para o céu, e lá virando chuva. Precipitando de volta, exatamente. E trazendo vida a florestas, né? Mantendo a vida no mundo de, por exemplo, Flower, que precisa de chuva aí, ali, né? Não, e aí você vai ter que manejar. Aí que tá, cara. Provavelmente, todos esses jogos deles se passam no mesmo universo. Com certeza. É verdade. Porque, na verdade, o deserto do Journey é o vale, enfim, deserto, né? Uma região isolada desse universo, e o campo do Flower é vizinho a esse vale. Inclusive, tem uma flor no Journey, né? Uma flor. E o troféu é tipo Flower, alguma coisa assim. Não lembro o nome. Não, e o conceito é bem legal, porque vai ser uma metáfora, né, pra vida, com seus altos e baixos e tal. E também uma metáfora, como o Pedrinho falou, sobre a criação da vida, né? Você vai poder meio que dar uma de Deus, assim. Então você vai poder manejar em pontos onde você quer que chova mais, pra poder crescer mais flores e plantas e tal. Ou então, se você quiser punir, sei lá, algum povo, você vai poder não mandar chuva pra lá e deixar deixar na seca, sabe? Cara, você vai poder fazer... É lindo, porque é diz como o Rei Leão já ensinou pra gente. O ciclo de uma vida, ele é único. Mas o ciclo da vida é um ciclo sem fim. Cara, sabe, eu vou falar pra vocês. Nunca vejam um musical do Rei Leão em português. Eles mudaram essa música pra Círculo da Vida. Que isso? Ah, não. Porque traduziram todas as músicas, mas vamos avançar. É verdade. Isso que você tá falando, cara, é uma coisa burra, cara. Cara, pior que isso que eu tô falando, isso que eu tô falando é verdade. Caralho. Mudaram pra Círculo da Vida. Ciclo sem fim que nos guiará. É. Pois é, então é isso. Aí ele contou esse conceito, né? E parece que vai ser bem interessante. E vão estar esperando. Ele talvez até o fim do ano ele solte um trailer e mais algumas imagens, mais informações. Vamos ver. Mas tá no estágio bem inicial ainda. Cara, eu quero muito que quando você fizer o jogo, aparece o troféu. Um ciclo sem fim. Podia até colocar a musiquinha, né? Cara, podia ser essa a música dos créditos, cara. Eu ia chorar. Amor, emoção pela fé e o amor. Todo mundo batendo mó masturbação violenta pra esse Pokémon novo. Algumas coisas passam desapercebidas. A gente tá falando, caralho, o universo aqui é um Pokémon que todo mundo já tava esperando e tal. Novo velho, né? Porque é o remake, né? Pois é. É um Pokémon que todo mundo já achava que ia sair e tal, não sei o que, blá, blá. Aí, beleza. Aí, eles falam ali, dão a entender e lançam e ninguém percebe que Mega Pikachu tá lá, moleque. Mega... Cara, muito bom. Como é que vai ser o nome dele? Imagina ele falando. Cara. Mega Pikachu! Tem que ser uma voz grossa. Daquele ratinho, né? Cara, quem não... Eu achei muito maneiro, porque assim, você normalmente pode evoluir o Pikachu pro Raichu, mas aí tinha sempre aquela galera, pô, eu gosto muito do Pikachu, não queria evoluir ele porque eu vi o desenho e tal. Pikachu, eu te amo! Então as pessoas que escolhem não levelar o Pikachu... Ninguém evolui o Pikachu. É. Ninguém acha aquela merda. Ninguém, é verdade. Só Fritz. Ah, mas é campeonateiro, né? Aí é... pra ter stats. Uhum. Mas ninguém evolui. Acho que foi um grande presente pra essa galera que nunca evoluiu. Mostrando como o Raichu é o personagem, é o Pokémon mais zoado, né? É o mais zoado. Não é o Ratatá. Pokémon maneiro. Não é o Raichu, tá ligado? É o Raichu. Na moral, você tem um Pokémon maneiro que é o Pikachu, entendeu? O símbolo sexual dos Pokémons. Aquela porra maneira pra caralho, todo mundo acha maneiro. Aí ele vira um rato laranja gordo, moleque. Acabou. E antipático. Faz, o Raichu só faz gordíssimo, moleque. Vai ver um desenho. É tipo, só falta aquele líder de ginásio e falar, Raichu, gordíssimo! Ele, Raichu! Raichu! É tipo isso. E eu achei maneiro porque isso tá introduzindo toda uma nova mecânica. E isso, obviamente, vai causar uma estratégia nova pra todos os jogadores, mas é o primeiro Pokémon do tipo triplo, cara. E aí a variável vai até o infinito. A gente tem um Pokémon que ele é elétrico, fada e dragão. Meu irmão. Muito bom. Finalmente Pikachu com Fly. Finalmente. Mas tem que ver se realmente vai aprender Fly, né? Todo dragão tem Fly? Não, nem todo dragão tem Fly. Mas porra, dragão acho... tem uma asa, né, cara? Eu acho que de repente uma asa. Não, mas ele não. Ele pode bater o rabinho e voar igual o Mario Raccoon. Com o Tails. É verdade. Vai virar cópia, né? Porque já é amarelo e o caralho. Não, mas é da Nintendo ali. Aí é negócio. É, tem que, enfim, tem que esperar sair essa merda agora aí também. O Sonic é quase da Nintendo também, então. Tudo é da Nintendo, da Nintendo. Olha só, a EA fez alguns anúncios do universo Mass Effect. Durante a conferência, ficaram lá falando de Mass Effect, Dragon Age misturado, blá, blá, blá, blá, blá. E o que ficou nas entrelinhas, e depois a gente lá no show-off conseguiu ver que era isso mesmo, é que eles estão fazendo um crossover de Mass Effect, dos universos, né? De Mass Effect e de Dragon Age. Como se os universos fossem, o Mass Effect fosse simplesmente o futuro de Dragon Age. Uhum. Então, o que é completamente plausível, se você parar pra pensar. É bastante plausível. Sim. É bastante plausível. E aparentemente nesse jogo, você vai ter um personagem do universo Mass Effect no universo de Dragon Age, com toda a tecnologia dele lá, blá, blá. E isso aí seria... o plot do jogo seria impedir a criação dos Reapers, que no caso teriam sido criados pela Morrigan. Caraca! Cara, a Vivi ficou louca quando ela viu isso, cara. Pois é, o personagem que eles mostraram pode ser qualquer um, pode ser o Shepard, inclusive, e os caras só quiseram simplesmente mostrar um Shepard de alguém. Aliás, o Shepard já morreu uma vez e já foi revivido. Por que não ser revivido de novo? Exatamente isso. Então, assim, pode ser o Shepard de alguém e simplesmente não... que não mostra a cara do maluco. Sim. É, só um... e não fala também. Dá mostra o maluco com aqueles poderes psíquicos de Mass Effect, assim, lá no fundo. E, porra... Eu acho que rola, hein? Mass Effect Days of the Dragon's Pass, moleque. Days of the Dragon's Pass, muito bom. É o título da galera usando aí na internet. É um bom título. Se for oficial, eu acho que ganha foda points, entendeu? Ganha foda point. Como é que é o ponto lá da tanguinha que nego dá? Não sei, tem isso. Tinha um foda points lá. Era... Todas essas métricas são inválidas. Ah, o Dio que falava cu ponto, alguma coisa assim. Ponto. Verdade. Mas é isso, assim, a expansão dos dois universos, que era algo que já se queria há muito tempo. Dragon Age vai ter mais um jogo, Mass Effect também. E as crossover, eu acho que parabéns EA, parabéns a BioWare. Mas eu acho que vai ser legal que você, voltando no tempo, você vai poder escolher ficar amigo da Morrigan ou lutar contra ela. E essa é toda a premissa de Mass Effect e Dragon Age. Sempre foram jogos em que você monta a sua história. Apesar de que a gente já sabe o futuro, em todos os jogos de Dragon Age e Mass Effect, a gente sabe que no final vai afunilando até uns pouquinhos desses anos ali. A gente sabe mais ou menos o que acontece no futuro, mas você pode mudar o futuro e pode salvar o mundo e salvar a decisão escrota que você fez no Mass Effect 3. É só voltar no tempo que tudo se resolve. Já dizia os X-Men, já dizia o Marty McFly e todo mundo aí. Toda vez que alguém fala do Mel Shepard, eu lembro daquela música I Shot the Sheriff, sabe? Mas só que com o Shepard, tipo I Shot the Shepard. Smash Brothers. Coisa nova, hein? Smashzinho. Smashzinho, Smash. Aquele jogo que tem causado o maior auê nas últimas E3, né, cara? É, o Smash Brothers, caralho, Smash! Nego revela qualquer personagem e tal, Mega Man. Tem vídeo de compilação de nego se masturbando com o Mega Man sendo revelado. Aí agora, novo personagem pro Smash Brothers. Já viu esses vídeos todos? Vi vários, todos, né? Masturbando é, obviamente, uma gíria para se empolgar, tá? Ou não. Pra quem não sabe, tá dando mole, você que se tranca no banheiro pra se empolgar, você pode chamar isso por aí. Mas beleza. A gente mas foi um próximo passo. Deu um próximo passo agora nessa smashização total da porra. Cara, toda aí, tá? Smash bizarro. Hoje em dia é a agregação dos mascotes de outrora. A gente já pode constatar isso. É tipo um Clash of the Mascotes. Como é que é mascote em inglês? Que se foda. Mascots. É um Clash of the Mascot. É o Super Smash Brothers. Hoje em dia você tem o Mario, foda-se o Luigi, né, que ele foi embora. Você tem a porra do Mega Man, você tem o Pac-Man, e agora, meu irmão, você tem o Crash Bandicoot. Cara, muito bom, tava com saudade dele. Meu irmão, quem ouvia do Crash Bandicoot sem lembrar daquele jogo de corrida? Acho que tem até um golpe que ele invoca um carrinho e bate no maluco. Mas Crash Bandicoot de volta, joins the battle e deixa a dica aí pra uma possível ressurreição de aliança entre Sony e Nintendo, pro futuro dos videogames e caixistas chorarem. Ponto. Então, cara, agora eu vou te falar uma parada e você vai ficar triste. Não é mais da Sony ele. Mas sabe quem é da Sony ainda? Quem é da Sony? Que tá pra aparecer aí, que tá falando? Spyro. Spyro, muito fofo. Aí o Spyro daria um excelente personagem de Smash Brothers. Dá pra pintar aí. Sai pra pintar aí. Porra daquele joguinho. Ele tem naquele Smash Brothers genérico do PlayStation? Acho que não sei. Eu não lembro também. Muito bom. Smash Brothers, o que... Mas outra coisa. Lembra na época que tinham feito os domínios Sony, Microsoft, Microsoft, Sony? Sim. Fizeram um Sony Nintendo e um Nintendo Sony agora. Cara, na moral. Então, mindfuck. É. Porque o Crash não é mais da Sony, mas é de uma empresa de uns caras que eram da Naughty Dog. Então pode ser que ainda tenha ligação. Cara, eu acho que pode ser que tenha ações. É the original Naughty Dog. Ele é o cachorro... Ele é o cachorro do logo, assim, né? Ele é o Naughty Dog. Ele é o cachorro safado, né? É isso aí. É o cachorro... É a cadela safada. A parada é que provavelmente o Smash não para por aí. Porque o cara da Capcom, o o Davis, que até tava lá na Comic Con, onde que eu fui, ele falou que vai entrar mais um personagem da Capcom no Smash Bros. Mas isso aí. Eles... É, mas isso aí deve ser de algum jogo de luta. Eu acho que vai ser alguma versão Pocket Fighter do Ryu, sei lá. Eu acho que vai ser alguma parada assim. Ia ser maneiro. Eu joguei um verde pra ele e não colhi maduro, não, mas ele falou assim: você pode não estar totalmente errado. Então é a mesma coisa que confirmar. Meu irmão, deve ser o Ken. Não negou confirmar. É, pode ser o Dan, tá ligado? Eu preferia que fosse o Dan. Mas pra ter o Dan, tem que ter o Luigi. Se não tiver o Luigi, eu não quero que tenha o Dan, não. Tem que ter os dois. Rebeca, você gosta do Credo do Assassino? Gosto. Você jogou os jogos? Olha, eu vou ser sincera. Não, assim, é o tipo de jogo que... Sabe quando você não se empolga pra jogar um negócio sem saber por quê? Uhum. Porque é o tipo de jogo que, teoricamente, eu adoraria. É stealth, que é a jogabilidade que eu mais gosto. E é um jogo com pano de fundo histórico. E eu amo história. Então eu não sei por que eu nunca consegui me empolgar com Assassin's Creed. Mas eu acho legal. É porque o 1 é muito ruim. Pode ser. Enfim, tipo, eu sei que um dia na minha vida eu vou jogar, sabe? Mas eu não tenho aquela pressa. Aí, chega aqui, chega pertinho. Assiste as cutscenes no YouTube do primeiro e depois jogo 2. Vou platinar no YouTube. Exato, eu tô 70% do primeiro e tô assim, termina, ninja, termina. Mas esse que vai sair agora, esse novo anunciado, me empolgou muito, porque afinal de contas, né, bateu no coração, que é uma história nossa. É uma história nossa. Brasil. Rolaram rumores de que ia rolar lance brasileiro no Assassin's Creed, mas ninguém podia imaginar que ia ser um jogo inteiro se passado na história do Brasil, na história que faz parte da cultura tupiniquim. Assassin's Creed tá com uma cultura agora de entrar na indústria dos AAAs, lançando jogo todo ano, então eles têm que inovar, tem que partir pra onde dá, então partiu o Brasil, porque Brasil é a terra do ruê e tá dominando a internet. Ah, e não é à toa que a Ubisoft já se implantou aqui no Brasil, já, né? Tem escritório. Já tem escritório, tem tudo. O canal deles agora tem programas específicos aqui pro público brasileiro. Inclusive, então... o desenvolvimento desse vai ser todo no Brasil. Todo. Sim. Eles destacaram uma equipe pra cá e vão abrir um estúdio aqui e vão fazer esse novo jogo. Sim. Esse ano vai sair o Assassin's Creed Unity, que é na Revolução Francesa, né? Mas pro ano que vem tá previsto o quê? O Assassin's Creed The Lamp. Cara, muito foda, muito foda. Primeiro jogo de videogame totalmente passado em Pernambuco. Cara, e Assassin's Creed The Lamp conta a história de Virgulino, o Lampião, motherfucking Lampião, e como viviam os cangaceiros e como eles eram assassinos da fucking ordem, moleque. A ordem tava no... Vai ser muito legal. Cara, vai ser muito bom. Eu acho que os cangaceiros são assassinos muito mais pica que qualquer outro assassino que já tiveram na história do mundo. Com certeza. Não, e eu quero que tenha a Maria Bonita jogável, cara. Mary Beauty. Mary Beautiful. Vai ter até a Sérgia pra jogar. O Lourão. É. O problema desse... O problema que eles vão ter que provavelmente encarar é que eles já disseram lá que os cangaceiros, eles não vão ter o uniforme da ordem, uhum, por motivos óbvios de coerência histórica. Não, mas rola ali um lance que eles vão mostrar que relacionam isso. Os cangaceiros com a ordem, inclusive em detalhes das roupas dele. Exatamente. Então, assim, não tem design ainda, não tem nada. É só um anúncio daqueles assim... Ó, tem aqui uma tela preta com um logo no fundo e pronto, é isso aí que vocês vão ter. Não muito mais. Mas, vamos esperar ano que vem. Acho que ano que vem vai ter, na E3 ano que vem, já alguma coisa em relação a isso. Eu acho que esse jogo só sai daqui a 2 anos. Provavelmente eles vão colocar o símbolo dos assassinos no chapéu do Lampião, né? Sim. Provavelmente vai rolar uma teoria da conspiração que se você girar algumas coisas e mexer algumas coisas ali no chapéu do Lampião e deixar de cabeça pra baixo... O símbolo do assassino! Bem isso. Tipo, Illuminati. Vamos pra Nintendo? Vamos lá. Nintendo, que Nintendo surpreenderam, né? Nintendo botando peru na mesa. Sempre, né? Fizeram uma conferência digital lá bonitinha, botaram os caras brigando e fizeram um anúncio bastante relevante, que é a conexão do 3DS com o tabletão do Wii U. Finalmente, alguma coisa decente pra aquele tabletão, né, cara? Além do jogo do Wario, que é muito bom. E o legal é que no ano em que as outras deixaram um pouco de lado os seus hardwares, né? Não falaram de Kinect nem nada, a Nintendo focou totalmente na integração dos hardwares dela. Tentando salvar do buraco o Wii U, que o nego tá reclamando tanto, né? Sim. E aí, gerando. Nasce agora o Nintendo 3DS. Com quatro telas, né, na verdade. Não, é triple screen. Ah, se você levar em conta na televisão. Dá pra fazer alguma coisa na televisão ainda, né? Eles só não falaram. Caralho, meu irmão. Aí, a geração de crianças com déficit de atenção que tá hoje jogando esse videogame tá fora do gibi. Começa agora. Vai ser muito bom, cara. Olha o mapa que está na sua terceira tela. Qual é a terceira tela? Uma delas é 3D. Meu Deus. Ah, meu Deus, eu não consigo ver mais nada. Não, e o bom é que em jogos que você pode jogar, por exemplo, até 4 jogadores, aí vai poder jogar 2 pessoas com os seus, com o controle do Wii U, né? Isso. Com o tablet do Wii U e 2 pessoas com seus 3DS. Cara, eu acho que podiam lançar um jogo do 24 horas e quem pegasse o controle junto com o 3DS na televisão ia ser a Chloe, entendeu? Jack, eu estou abrindo um soquete pra você poder ir, estou redirecionando o satélite, vamos lá, aqui é o lugar, aqui. Right now. Começando aqui a última rodada de notícias e a gente separou as melhores e as mais boludas, como diria nosso amigo Mamuteskin. Boluda é na E3 2014, baixo frente soco, eu e você, na Ilha do Sol. Viajei, muito lindo. Na Ilha do Sol. Nem tudo na E3 são aquelas conferências, né? Tem muitas notícias que são relacionadas e que são jogadas lá no meio da... nessa mesma época, justamente pra pegar o alvoroço que já é feito em cima disso. Uma dessas foi essa aí. Facebook e Zynga anunciam primeiro jogo totalmente compatível com a promessa do Oculus Rift e ele vai ser Farmville 3. Chocante. Tá sendo. Os jogos Facebook realmente respondem pra uma parcela absurda, assim, de gente jogando no mundo, então... Digo mais, eles respondem pra uma parcela absoluta na renda mundial de jogos. E, assim, nada melhor do que você testar o Oculus Rift com a dona de casa que joga Farmville, né? Exato. Vamos ver o que vai acontecer nessa festinha. Começa assim mesmo, né? Você testa num uso mais simples, e aí eles vão refinando até chegarem depois nos jogos hardcore com Oculus Rift e tal. Mas eu acho um bom começo, Farmville. Cara, eu vou te falar que eu acho que se eu jogar esse Farmville 3 com Oculus Rift... Vai vomitar. Eu vou querer ir pra fazenda, morar na fazenda, moleque. Eu vou virar um ninja bucólico. Ninja Bukowski. Vai rolar de novo aquela época da literatura aí de bucolismo, tá ligado? Fugir da cidade, todo mundo vai querer ser fazendeiro... E viver com o Oculus Rift uma outra realidade. Arcadismo completo. Moedas verdes. Sim. Cara, o que mais, porra, cara, o sonho se torna real, né? O sonho, a promessa. A promessa, o retorno, o regresso. Olha só. O culminante, o impacto, a lindeza, a maravilhosidade. Quem espera sempre alcança. Porra, é isso, cara, que eu falo. Eles voltaram, cara. Eles, os melhores. Os superiores, os supremos. Sega Tuts, what Nintendo. O Nintendo de a Sega voltou, porra! Sega Dance, what Nintendo? Sega. Teremos o New Genesis, mano. New Genesis. Porque eu acho que aqui vai se chamar Ultra Drive. Ultra Não tem capaz, nome ainda. Capaz. Não tem nome. Não. Mas a Tectoy já disse que vai fabricar aqui em Manaus. E vai custar R$400. Teve a conferência pro Brasil da E3. Quem viu sabe que a Tectoy anunciou que em Manaus será produzido o novo console da Sega. O único dos consoles que vai ser 100% fabricado aqui. Ou seja, vai ter um preço acessível vendido a R$399. Pra ninguém achar que é R$400. Sim, todos os jogos serão localizados. Todos. Traduzidos devidamente, como foi outrora. E possivelmente adaptações internacionais para coisas nacionais, como Mônica no Castelo do Dragão. Sim. Remake HD, né? Remake HD. Mas o. Já vai sair com um lançamento com alguns jogos na memória, por assim dizer. Uh-huh. Teremos o Streets of Rage Remake HD e o Alex Kidd Miracle World HD. Os dois jogos são da WayForward, né, que já é a ninja aí de fazer esse tipo de trabalho. A matriarca. E que na versão estão localizadas. Vamos chamar Ruas da Ira e Alex Garoto no mundo miraculoso, uma coisa assim. Alex Garoto com 2T. Sim. No mundo do milagre. No mundo do... Uma coisa assim, mundo miraculoso. No, caraca, ia ser muito irado se fosse o Garoto Alex no Porto dos Milagres. Caralho, é seu gol, cara. Cara, eu sempre achei que a SEGA ia voltar. Eu sempre achei que ela tava fazendo só um mega hype, porque pra vender console, hype funciona, meu irmão. A gente vê o Wii. O Wii foi baseado em hype. O Wii foi um sucesso absoluto de venda, sendo que todo mundo que tem o Wii reclama do Wii. E foi o maior sucesso da Nintendo nos últimos anos. Você vê o Wii U aí, não teve o menor hype, ninguém comprou. O New Genesis vai isto pra geral. Geral. Foda-se. Vai pra lá. Mas eu tô fazendo pré-venda desde agora. Pré-venda? Opa! Nem abriu ainda e já tô fazendo pré-venda. Pré-compra. Pré-compra. E Lápis, diga, eu soube que você foi fundo na E3, foi lá embaixo. Foi catar as verdades verdadeiras por baixo das verdades. Sim. E eu quero saber o que, que você sabe de verdade sobre o Luigi. Não vai ficar de fora, porra. Vai ficar de fora, porra. Essa porra de reclamação aí que o nego fala que não tem jogo hardcore no Wii U e o caralho, essa porra acabou. Acabou essa merda. Acabou essa merda. Os caras são com um estúdio lá, um estúdio japonês desse aí que eles contrataram. É de uma galera que fez o Sleeping Dogs até. Teve uma galera que tá trabalhando no Sleeping Dogs até e vai mexer agora. Que vai ter um jogo do Luigi, mafioso. Sandbox. Luigi, rei do crime, cara. Cara, e agora faz todo sentido. Foi completamente proposital a cara de badass de cara. Exato. Eles não dão... Caraca, meu irmão. Então, eles, não, gente, olha... Isso, cara. É muito inteligente isso. Eles já fizeram... Já soltaram esse, tipo, teaser, né? Que é pra já acostumar a galera, já pra estabelecer o Luigi como um cara que agora tá puto. Isso. Ele sempre foi rechaçado, ele sempre ficou em segundo plano. E aí ele vai virar um Crime Lord de Mushroom Kingdom, cara. Caraca. O modo de você andar de carro, né, no Luigi Mafia vai ser Mario Kart, pô. Vai ser Mario Kart. Total, Mario Kart. Eu acho que uma das primeiras cenas vai ser o Luigi dando um tiro de canhão, daqueles canhões do Mario, no Bowser e falando I rule the underworld now. Então, inclusive a arma dele é tipo uma bazuca, só que em forma de cano, tá? É muito legal, gente. Vocês têm que ver o concept art, é muito foda. E aí o Luigi, ele vai enriquecer com o tráfico de cogumelos, né, alucinógenos. Ele vai usurpar o castelo do Bowser e transformar os Koopas em capangas. Capangas do crime, cara. Muito bom isso. Eu sempre tive uma teoria de que o cogumelo do Mario, ele causava um efeito alucinógeno reverso louco nas pessoas em volta de quem come. É tipo assim, você come e geral em volta fica doidão. Porque assim, você que tá vendo o Mario quebrando um bloco, não é o Mario, tá entendendo? Quem morre pro Mario gigante é o da tartaruga, não é o Mario. Então é o Mario come o cogumelo e a tartaruga fica bolada. Fica, caralho, olha a bad trip ali, blé. O encanador tá ficando grande, maluco. Aliás, falando em bad trip, eu lembrei de uma coisa. Nos concept arts que eles liberaram, tinha um cenário que parecia uma boate e quem era o dono era a Birdo. Então eu acho que a Birdo vai ser tipo uma parceira do crime do Luigi. Hã? Informante. Tipo uma informante, uma parceira do crime do Luigi, dona de uma boate. Cara, o que eu mais achei genial foi nesse que você falou, nesse teaser aí que tem isso, ele termina olhando pra ela e fala, você não tá entendendo, o ano do Luigi nunca acaba. Cara, o ano do Luigi apenas começa. E ele tem esse sotaque de poderoso Japão, tá ligado? É. Que puta que pariu. Ele é italiano. Esse jogo ele vai, é ser italiano. Vai ser muito bom. Então aí, ó, saldo da E3 até agora, compre um Wii U e compre um New Genesis. Porque a gente tá voltando ao início, a gente tá voltando Nintendo versus Sega. E foda-se a Sony. Isso será a briga superior. É isso que vai moldar aí. Por isso, porque vai ter Sonic pra todo mundo e foda-se. Exato, foda-se. Cara, eu nunca pensei que eu ia viver até ver essa disputa. Como é que fala? Até ver essa disputa sendo trazida à tona de novo. Exato. Nintendo versus Sega, cara, a disputa original. Exato, é tipo o Gênesis da Bíblia dos jogos, saca? Sim, exatamente. Pelo amor de Deus, nós precisamos do apocalipse pra isso voltar. Não! Não! por último. Por fim, a gente tem que deixar. Meu irmão. Olha só. Sega voltando, Nintendo entrando hardcore no mercado, possibilidade de Sony, Nintendo aí, essas porra, mas rivalidade que é rivalidade, são coisas que transpassam gerações. A gente sabe que os fanboys de Final Fantasy são os piores fanboys do mundo. É pior do que torcedor de Flamengo e Vasco, meu irmão. É pior do que torcedor de Corinthians e Palmeiras. É pior do que tudo. Por quê? Quando você vai discutir sobre Final Fantasy VI e Final Fantasy VII, meu irmão, pelo menos no grupo do Baixo Frente Soco no Facebook, é punheta pra tudo que é lado. Não sobra, sobra até cair no teu olho e arde muito. Amizades são destruídas. A Square Enix vai seguir essa linha de remakes dos Final Fantasies e vai ter o Final Fantasy VI pra 3DS, remakezinho. Não é o de celular, aquele... Não, é remake mesmo. Remake tipo Final Fantasy IV. Tipo Final Fantasy 4, 3 e 4. Isso. Pulou o 5, foda-se. Vai direto pro 6. Ok. Punheta, tá bom. Primeiro porque assim, eles falaram assim, e claro, não vai ter... Aí nego... Aí nego começou a zoar, tipo, Final Fantasy VI é muito melhor, tipo, o peru, 3DS, E aí, depois, já no final do dia, passou a Nintendo, etc, entrou um bloco lá de coisa da Sony, e aí vai ter Final Fantasy VII Remake HD pro PS Vita. O que todo mundo sempre quis, desde que lançaram o PS3, moleque. A promessa da CG voltou. Pois é, e o que se viu depois? E aí, o que se viu foi pior do que uma porra no jogo de futebol, cara. Foi uma voação de cadeira. Quase quebrou minha câmera, aquela merda. Puta que meu caralho. Cara, eu só vi as notícias lá, você me conta como é que tava lá. Eu sei que o nego ficou bolado, porque assim, quando lá anunciaram o Final Fantasy VI, o nego caiu em cima e a galera que era fã do Final Fantasy VII ficou meio quieta. Quando saiu o 7, o nego começou a ir pra cima do 6, o 6 não deixou quieto e deu merda. Parou. Teve que ter intervenção da polícia lá em Los Angeles, da LAPD. Caramba, chegou a esse nível. Prendeu gente, prenderam 30 e poucas pessoas. Ah lá, Jack Power é lei, hein? Mas que o pessoal começou a quebrar a sala, não foi jogar cadeira, você falou. Foi, cara, jogaram todas as cadeiras. Não tinha mais salão. E no final, quando já tava tudo vazio, já o salão, já não tinha mais cadeira no salão. O salão tava limpo, né? Então, você viu o chão do salão. E aí fizeram uma projeção nesse chão com um símbolo com o número 3. Caralho. E nesse momento... Meu irmão, 33 pessoas presas. É. E nesse momento, era o horário da Valve. Cara, isso foi muito foda. Puta que me pariu. Olha só. Ó, ou Portal 3, ou Half-Life 3, ou Team 4... Não, ou Left 4 Dead 3. Ou os três. Pois é. Um novo Orange Box com os três. Exatamente. Então, assim... Só que ninguém nem prestou atenção nisso, né? Porque ficaram brigando ninguém lá. Ninguém prestou atenção nisso. É por isso que porque a gente não tinha ninguém essa hora. Não ouviu ninguém falar disso. Nossa, que besteira. Perdeu uma notícia dessa por causa de briga de fanboy, gente. Que isso. Então, olha só. No mesmo dia, a gente chegou à conclusão que vai ter Copa, tá tendo. A gente sabe que vai ter Final Fantasy VI Remake pra todas, quer ficar louca, entendeu? Shadow, Interceptor, Ópera em 3D. Três dimensões. Vai ter Final Fantasy VII, Vincent, Tifa, Tits, vai ter Cloud, vai ter Aeris morrendo, vai ter tudo no console que ninguém tem e vai comprar por causa desse jogo, que é o PS Vita. Vai ter Half-Life 3, ou foda-se 3, tá? Todo mundo sempre quis, moleque. Isso tudo é 3, 2014, ninja se formando e caralho, valeu. Isso foi a E3. Isso foi a E3. Tá aqui, pariu. E eu fui só de mochila. Chupem. Meu nível de mochileiro, high level do caralho, campado de pau. Jogos. E eu estou sem palavras, não tem mais o que falar. Se você quiser mandar seus e-mails, sugestões, problemas, elogios e whatever pra eu gosto de jogos @soco.com e demais merdas. facebook.com/soco, facebook.com/brooks, youtube.com/ e é isso aí, um abraço e até quinzena que vem. mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. A gente vê. Mas mande seu e-mail dizendo what the fuck foi isso, meu irmão. What the fuck. Abraço. Agora, o jogo começa às 4? Sim. O jogo começa às 5, então dá pra gente gravar aqui 15 minutinhos rapidinho do que a gente achou de verdade da E3, né? 10 minutos. E Lápis, você não foi porra nenhuma pra E3, né, cara? Foi, tava lá. Tava lá, do meu lado. Você não viu as fotos que ele postou? As fotos que eu postei? É verdade, né, tava cara? Lá todos os dias. Aí. Olha, o melhor momento dessa E3, com certeza, foi um momento vergonha alheia e também foi o melhor momento, que foi o videozinho do Iwata contra o Red Fizame na porra do fundo preto lá, os dois de terno gravado. Parabéns à Nintendo que fez a melhor apresentação sem sair de casa, né? Isso. Sem sair de casa. E ainda botou os inserts de frango robô. E acho que foi quem mostrou os jogos mais carismáticos também. Eles têm uma cartilha de personagens muito bom, muito boa, e isso ajuda, óbvio. Mas não ajudaria se eles não soubessem usar. Aliás. Então, o jogo do Yoshi e o jogo do Toad, muito bom. Fiquei com vontade de jogar. Facilmente enjoaria depois de 10 minutos, mas é o que deu vontade de jogar. Eu quero acrescentar parabéns. Uma coisa aqui, antes de você continuar, que a minha opinião é muito parecida com a sua. E normalmente, em época de lançamento de console novo e tal, como foi a última E3, o nego tava muito enaltecido, muito empolgado com o PS4, com o Xbox One. E o que teve de Wii U? Decepção, nego ficando bolado e tal. Não, eu quero... Oh my God, the graphics! Hoje, depois de mostrar 30 mil FPS iguais um ao outro nas outras conferências, porra nenhuma que a gente tá de novidade, nada, quem trouxe coisa que mexeu com a galera mesmo foi a Nintendo. Então, tipo, essa E3 foi da Nintendo. É, não foi da Nintendo, porque... Enfim, não foi de ninguém, porque, na real, não teve nada de muito absurdo, assim. A E3 agora é um evento em que você vai ver trailers de coisa que você já sabe que vai acontecer. Uhum. Porque, porra, jamais imaginaria que teria um Zelda pra Wii U. Jamais poderia crer nisso. Então... Não, é isso que eu ia comentar, que antigamente eu acho que a gente ficava muito mais empolgado com a E3, porque tudo era realmente novidade, né? Hoje em dia, antes de chegar na feira, a gente já tem tanta informação e tanto trailer que dilui a empolgação. Pois não é. Necessariamente porque está sendo pior, mas é porque a gente já sabe das coisas. Já sabe de tudo, né? É. Então, sei lá... Talvez não... seja por isso, né? Que a gente não se empolgue tanto. Nunca mais vai ser um mundo em que você vai chegar na banca, vai comprar uma Super Game Power do mês e vai ter lá, novo Zelda, Ocarina of Time. Exatamente. Uhum. Pelado na E3. Isso acabou, isso já era. O romantismo ficou no passado, esse né? Esse romantismo ficou cara, no passado. Cara, muito bonita essa sua definição. Perfeito. Então... Perfeito. Né, ó, que é romance, compra um livro, né? Acho que a E3 agora é isso. Joga videogame. Assim, sinceramente, um evento muito chato. Uma coisa assim que já me encheu o saco. Uhum. É. Cara, eu imagino o Tengu, que é jornalista antes de se formar já acompanhava isso. Há 10 anos ele mexe com isso, cara. Imagina um maluco que tá 10 anos mexendo com isso. Uhum. Imagina os caras da IGN que fazem isso também, não sei, da GameSpot, sei lá. Devem estar de saco cheio, cara. É muito chato, cara. Uhum. É muito chato. E assim. Uma hora que fica cansativo. E uma coisa que eu vou bater palmas aqui é pra Ubisoft, porque todo mundo que apresenta as conferências são caras, são homens brancos. E na Ubisoft é uma negona de 1,80m, tá ligado? Aquela Aisha Tyler. E a mulher tem 40 anos, cara. Muito ela é puta pra caralho. A mulher é tipo a She-Hulk. Aisha Tyler é foda. Ela é tipo a She-Hulk. Ela podia fazer a Jennifer no filme da She-Hulk. Bem pensado. Eu sou fã dela desde que ela fez uma namorada do Ross no Friends, cara. Caraca. Você lembra? Era aquela que era pesquisadora, que era antóloga também, que nem ele. Eu lembro. É. Ó, o que eu tava falando da Nintendo é o seguinte. É essa conferência foi basicamente exibição de jogos e promessas e coisas que tem que ser feito. Exatamente. E os jogos que mais chamaram a atenção realmente foram os jogos que foram revelados nas coisas da Nintendo, principalmente no evento digital que ela fez depois, tá ligado? Que ela mostrou o Zelda novo, que ela mostrou o Hyrule Warriors do Zelda, mostrou o Xenoblade Chronicles, continuação do jogaço, que eu acho que foi um dos jogos que mais me empolgaram, né, nessa E3. Pô, lançou continuação de Star Fox pro Wii U, tipo, finalmente a Nintendo dando motivos pra gente correr atrás desse console, que vai ter jogos realmente maneiros, tá ligado? E... Tô indo comprar um agora no dia do lançamento do programa. Eu bote pombo. Você tem todos, né? E não conta. Tem Wii U ainda. Eu continuo sem PS Vita. Eu acho que as outras também fizeram bons papéis, né, nesse sentido de mostrar jogo. Porque na verdade é isso, é um grande um arquivo zip de jogos. É uma grande vitrine de jogos. Uma coisa positiva foi que eles fizeram bastante coisa boa. Acho que a Microsoft e a Sony também fizeram bem esse papel. Eles foram lá, mostraram jogos. Esses jogos podem não ter empolgado tanto assim, porque aí é uma questão de carisma. Realmente os personagens da Nintendo são muito mais carismáticos. E a gente tem uma idade que é pra gostar desses coisas que a Nintendo mostrou, né? Porque eu acho que o povo de 12, 13 anos fica empolgado naquela porra lá que a Sony e a Microsoft mostrou. São público também que pede pros pais comprar e movimentam bastante a indústria também. Mas a gente... A Microsoft, por exemplo, não mostrou nada de Gears of War e o que eles foram falar de Halo era coisa que já saiu. Então, tá, não ajuda muito. A Sony teve lá um teaser do Uncharted 4. Sinceramente, é uma coisa que eu quero jogar. Eu gosto de jogar Uncharted. Mas de fato, assim, não é uma... Acaba não sendo uma coisa que chama tanta atenção. Isso é uma coisa que a Nintendo tem a favor dela e ela usa bem. Então, mas o bom da Nintendo foi justamente eles terem achado a sua identidade, né? Que a Nintendo tem, de todas, é que tem a identidade mais forte. E achado o seu nicho de... O seu nicho não, a sua parcela de mercado, que é essa linha mais family friendly, né? Uma mais coisa, olha só, pras pessoas que estão ouvindo isso aqui, sei lá, daqui a 2 anos, esse programa tá sendo gravado no dia da abertura da Copa. Isso. Então não é que a gente tá na guerra do Golfo. Cara, eu tô a 1 quilômetro do FIFA FanFest aqui do Rio de Janeiro. Então isso, assim, isso. Tá muito barulho. E a Rebeca mora numa área residencial em Brasília, que deve ter nego soltando fogos. E o Ninja Inimigo mora numa rua bastante tradicional do Rio de Janeiro e deve ter nego soltando fogos. Puta que pariu. Então assim, não é que a gente tá na guerra do Golfo, é só porque vai ter o Brasil e... É só porque tem vuvuzela, mano. É, tá vuvuzelando pra caralho, tá bom, tá? Mas vai lá, Rebeca. Mas enfim, né? Então, aí o que eu acho muito bom é justamente eles terem esse público e aí conseguirem vender muito mais do que as outras, que faz eles terem dinheiro a rodo pra poder gastar em coisas experimentais, né? Porque tudo... Às vezes a gente fica, ai meu Deus, mas a Nintendo fica lançando esses consoles body foda-se aí, inventando coisas. Mas é justamente assim que as inovações surgem, né? Você começa criando um negócio que parece nada a ver, que parece absurdo, e depois você vai refinando, e depois você cria coisas muito mais fodas. Mas tem que começar assim, fazendo essas coisas meio absurdas. Então eu acho que a Nintendo... Mas é como a Muti falou naquele programa que a gente gravou sobre a Nintendo, né? A Nintendo, ela tem essa mania de querer inventar roda, e isso tá meio que enchendo o saco já, sabe? Eu acho isso positivo. Mas eu já entendo, algum ponto mais? Eu queria falar só do Final Fantasy Type 0 HD. Isso, eles anunciaram um dia depois do pessoal lá, dos fãs terem traduzido inteiro. Então, parabéns. Tem uma versão pra... Da história. Se você tem PSP, Pipipichu, saiu uma versão pateada feita por fã traduzindo o jogo inteiro. A Square viu isso e falou, ah, meu irmão, foda-se, vamos lançar essa merda pra PS4 e pra Xbox One em HD e em inglês. Foda-se, meu irmão, pega teu PSP, tira do armário e fala assim... E mete essa porra dessa ROM pateada aí, que o jogo, todo mundo que jogou lá no Japão fala que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. Deve ser tão bom quanto Bravely Default, só que não é nome Final Fantasy. Diz que tem cara de ser muito bom mesmo. Não falaram nada de Final Fantasy XV, né? Nem de Kingdom Hearts 3, deixaram isso, passar. Isso. A Capcom também... Apesar de já tem a introdução inteira de Kingdom Hearts 3, ó. É, verdade. A Capcom não levou nada de Resident Evil, né? Acho que é a primeira vez em muito tempo que não tem nada de Resident Evil na E3. A Capcom. Quem mais? Não, a galera se empolgou muito com o Green Fandango no PS4. Isso. Foi uma das coisas que eu mais vi o povo se empolgar. Uma parada meio do nada, né? Ninguém tava esperando muita coisa. É verdade, isso foi uma boa, assim. Uma atenção, bastante atenção pra jogos independentes nas duas plataformas, tanto na Sony quanto na Microsoft. É um rolê aí que eles estão investindo bastante também, todo mundo tá nessa. Todo mundo quer ser amigo dos indies, né? Todo mundo quer ser. Inclusive, o jogo que mais me interessou na conferência da Sony foi o Entry. Intertwined, entrelaçados. Que é um jogo mais experimental. Eu lembro, a estética dele lembra um pouco Journey, mas ele tem uma jogabilidade parecida com a do Rez, assim, que você vai, uma jogabilidade de túnel, né, e que você tem que ir avançando. Só que o que eu achei legal dele é que são dois personagens e você controla cada um com um analógico. Então você, né, tipo, você é um peixe e um dragão lá, sei lá, que são tipo duas almas e elas querem ficar juntas, e aí você vai jogando através das reencarnações. É mó bonito, mó poético, eu achei lindo. E o Little Big Planet 3 eu gostei também. Ah, mas olha só, cara, esse Little Big Planet 3 foi maneiro na segunda-feira. Aí na terça-feira teve o Mario Maker e foda-se, Little Big Planet. Exato, né? Esse que foi o problema. Acabou o Little Big Planet. Mas sei lá, esse Mario Maker é muito tipo, sei lá, brincadeira. É, tem que esperar pra ver o que vai ser. Não, é um negócio pra você fazer Mario, assim. O Little Big Planet é um jogo completo e tem aquele grande atrativo de fazer as fases. Esse Mario Maker parece que é só fazer as fases, mas, porra, já tem jogo do Mario, né? É verdade. O maneiro do LBP3 é que tem os outros personagens novos. Isso é divertido, é curioso. Vamos esperar pra ver aí. E o trailer do Metal Gear Solid 5 que vazou antes, mas aí depois mostraram lá, né? 3. Ele todo se pintadinho. É, de repente o Big Boss resolveu dar uma de Kratos, passou cinzas na cara. É. Tá não cheirando demais esse trailer, não, sabia? Eu achei meio. Tá indo pro circo, cara, o palhaço. É, cara, eu nem conto isso como uma bomba da E3, porque ele acabou sendo liberado antes, né? Então. Gostei da música. Ele escolhe bem as músicas, cara. Ele tem essa. Cara, o Kojima tem essas manhas. É, ele é quase um Tarantino pra ele. Ele manda bem trailer. Ele fala assim, aí. Manda. Não, o que eu acho interessante é que ele consegue achar umas músicas que parecem que foram compostas pro jogo, de tão perfeito que a letra encaixa, sabe? Ah, tá. Essa. Mas é o contrário, né, Rebeca? Pega a música e monta o trailer em função da música. Não, porque independente dele montar o trailer, ou a história do jogo podia não ter nada a ver. Ah, mas, por exemplo, se você pegar a letra dessa música. Eu acho que ele escolhe as músicas antes. Ah, entendi. Não, sim, mas ele consegue achar uma música cuja letra se encaixa com a história do jogo, sabe? Se você pegar essa letra eu acho que ele faz um jogo que se encaixa com a letra da música. Ah, ele faz um jogo inteiro de 5 anos de desenvolvimento pra encaixar na música, né? Que lindo. Horrível. Mas se você pegar a letra da Nuclear, a letra descreve o Big Boss e a história dele todinha. É muito fera. A Nuclear. Além disso, a gente tem uma porrada de coisa lá. Tipo, a coisa da Microsoft, sei lá. É. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix. Aí, Dragon Age Inquisition, Assassin's Creed. A Microsoft mostrou jogos que eu tô a fim de jogar. É, eu acho que entre ela e a Sony, eu gostei mais dos jogos que a Microsoft deu. Entre ela e a Sony, eu gostei mais da Nintendo. Eu gostei daquele jogo Sunset Overdrive, cara, que ele parece um Devil May Cry misturado com Infamous, misturado com Jet Set Radio. Infamous já é misturado com Devil May Cry, né? Sabe o que é irado, Rebeca? É um jogo da zoeira over the top. É um jogo TPF desse aí da vida, né? Um third person, foda-se. Muito irado. Third person, foda-se. Mas esse aí. Ia ser muito irado se o nome do jogo foi Sunset Overriders. É aquela coisa até meio clichê, né? Mas sempre divertido. Eu acho sempre divertido. Dragon Age Inquisition, Mass Effect, jogo do UFC, babá. Teve o teaserzinho do novo jogo do Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Isso, Just Dance 2015. Witcher 3. Valiant Hearts, parece maneirinho isso aí. Mirror's Edge 2. Uncharted 4. Abzu. É isso. Chega. Mais uma E3, acho que, enfim, foi uma E3 de jogos. Aí fica a pergunta e até uma crítica metafórica que foi esse programa de hoje. Vale a pena isso, cara? Vale a pena você ficar assim, meu Deus, olha a E3, que irado, cara, eles anunciaram que vai lançar isso. Não vale a pena, cara. Um programa do Baixo Feito Soco sobre E3, a gente faz só porque nego pede. Todo ano a gente pergunta assim, vale a pena fazer? Ele fala, vale a pena fazer. Então tá aí, toma um programa fake da E3. Toma essa. Melhor do que qualquer cobertura da E3. Exatamente. Foram as minhas melhores férias em Los Angeles que eu nunca tirei. Mas ano que vem eu vou pra lá. Pra cara, Comic Con, eu quero até tentar ir pra E3 ano que vem. Não, pra E3 eu quero mais que se foda, eu vou pra Comic Con. Que aí sim. Mas tá ligado que a ideia do Baixo Feito Soco surgiu na primeira conversa que teve pra montar eu sei. O site. Tipo, quando eu fiz a postagem na fanpage me marcando no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, foi dizendo isso. Porque a gente gente falou, cara, a gente podia, a gente tinha que ir pra E3. Aí o nego falou, porra, mas a gente só pode ir pra E3 se a gente tiver um veículo de imprensa. Falou, porra, bora fazer um site, mano. Pois é. É site? E agora nem disso precisa, cara. Ano que vem, se quiser, eu pego, eu falo que sou do Phoenix Down e vou, que já foi uma vez, é mais fácil de conseguir agora. Tá certo. Então, beleza. Mas eu sou mais a Comic Con. Se você ficou aqui depois do tempo e tá ouvindo o nosso bonus track, é isso. Essa é a nossa opinião sobre o E3. Se você quiser mandar um e-mail também sobre a nossa opinião verdadeira sobre o E3, você pode mandar para o guardajogos@experimental.com. Pode entrar no grupo do Facebook, entrar para curtir o Facebook. A gente tá com quase 2 mil curtidas no Facebook, sem um dólar de dinheiro lá, né? Isso é maneiro. Isso é maneiro. Cara, eu acho que uma vez eu coloquei 10 reais ali para ver o que acontecia. Não, mas você botou numa postagem só, para ver o que aconteceu com a postagem. Foi na postagem, é verdade. Na postagem, não nos likes. Foi na postagem, é verdade. É verdade. Então. Mas faz diferença mesmo? Não faz nenhum. Fez nenhum. Quer dizer, até faz, mas é uma diferença fake, que ela vai embora. Ah. É. Então. Então não faz. Faz tanta diferença quanto a E3. Rebeca linda com Y e M. O que você quer falar? O que você fez no Girls of War? Fala rapidinho aqui pra gente, tem alguma coisa nova lá, legal. Como é que foi aquele body foda-se que é louco? Mas bem rápido que a gente tem que dar umas... Exatamente. Não, mas a gente já falou do. Na leitura de e-mails passada, a gente já falou do Copa, não precisa divulgar de novo, não. Então beleza, foda-se, acessa aí o Girls of War. Pode contar. Puta que pariu. Abraço até o dia que a gente lançar aí na outra quinzena. Até o próximo. Beijo, gente.